você. Me acostumo a esquecer dentro de você. Eu costumo me esquecer. Aqui fora é muito frio. Aqui fora é muito aborrecido. Dentro de você não. Dentro de você não. Mas eu sei que quem está dentro de você agora. Agora. Não sou eu. Não sou eu. Esqueço de você, esqueço de mim. Eu me esqueço que não é você. Eu não costumo me esquecer. Fora de você, não, eu não. Eu não me acostumo com você. Mas eu sei que quem está dentro de você agora. Você é muito bom estar dentro de você, tão perto, tão dentro de você, de tudo que eu quero esquecer e de tudo que não sou eu, nem é você. Mas eu sei que quem está dentro de você agora.